profundidade, não dá para entender. Então, a mediunidade é porque nós temos medo. Muitos, talvez, tenhamos sido médiuns em outras encarnações e talvez tenhamos sido perseguidos na igreja medieval, porque não entendia aqueles fenômenos e perseguia as bruxas, que nada mais é do que médiuns. E a mediunidade sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. No Egito Antigo, nos ensina o professor José Raul Teixeira, que eram conhecidos os médiuns pelo nome de pitons, quando os homens, ou pitonisas, as mulheres, ou hierofantes. Na Grécia Antiga, eram os oráculos, o oráculo de Delfos, nada mais é, mas era do que um local onde vários médiuns ficavam profetizando, dando profecias para os consulentes. Na Roma, eram conhecidos como sibilas. Os médiuns na Índia eram chamados de rishis. Vamos ver os médiuns nas tribos indígenas com o nome de xamãs, ou os pajés nas tribos brasileiras, dotados de mediunidade de desdobramento, de cura, mediunidade de profecia. Vamos ver os profetas do judaísmo, todos médiuns, sem exceção, profetizando, vendo anjos, tendo sonhos premonitórios. Vamos ver a mediunidade sempre presente em todas as épocas da humanidade. Na Idade Medieval, os bruxos. E vamos ver mesmo nas igrejas reformadas, nos nossos irmãos protestantes, que se dizem evangélicos, mas eu acho que nós somos mais evangélicos do que eles. Porque nós não estudamos quase nada o Antigo Testamento. Nós estudamos muito o Evangelho de Jesus. E eles estudam o Antigo Testamento, o Evangelho, e os livros do Novo Testamento, são vários, não é? Enquanto nós somos mais evangélicos ainda, não é verdade? Nós somos mais evangélicos. Aliás, quando criticarem vocês por serem espíritas, não tenham vergonha de dizer que sejam espíritas, não. Façamos que nem Bezerra de Menezes, que há 150 anos atrás, em torno disso, declarou-se espírita de público. Naquela época onde as casas espíritas eram apedrejadas. E aquele homem público, notório, íntegro, irreprovável, declara-se espírita diante de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai. Ensina-nos, Jesus. Então, quando a pessoa me critica, Nazareno, você é espírita? Sou espírita. Mas isso é coisa do demônio, de Satanás. Meus amigos, não é. Por que você não usa a regra que o Cristo ensinou para a gente saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é ruim? Ela diz que regra. A gente já se impõe, né? Demonstrando conhecimento. Pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa produz bom fruto. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim todo fruto bom provém de árvore boa. Então, quais são os frutos da doutrina espírita? A caridade, o perdão, a humildade, a benevolência, a indulgência, a paciência, o trabalho no bem, o perdão incondicional das ofensas. Esse fruto é bom. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vá discutir com Jesus, porque Ele que nos ensinou. Então, não tenhamos medo de nos declarar espíritas. Então, muitos de nós temos, e vamos ver, por exemplo, até a síndrome de pânico. Nos diz um espírita, até agora que eu tenho notícia, psicólogo Adenauer Novaes, da Bahia, expositor, que defende que a síndrome do pânico é, de cada 100 casos, 120 são mediunidade. É uma tese ousada, mas eu acredito que tem seus fundamentos, suas razões dele acreditar nisso. Porque vamos ver essa sensibilidade mediúnica exacerbada, promovendo